touchdown. Quatro autorizado a linha de colapso no 0, vento 120 graus e no 09. Em controle 119-135, vou. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. 994, bom dia. Contato radar 350, Sera Gol 896, posição 5, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, contato 1896. Chamada para o táxi 1896. 746, chama turno 18, decimal 95. Ave 6749, confirmando, tá pronto, tá certificado? Ainda não, 6749. E a pista se encontra livre, reporta frente, fachado, 6749. Contará com a gente pra embaixada checada, 6749. Rodrigo, 896, 91 na bordo, 12h40, operando Fortaleza, Capitão. Fachado, travado, 746. 746, autorizado, pouso, pistão 0110 grau, 069. Autorizado, pouso, 746. Voo no 896, taxi à direita, reporte, ponto de espera, 210, pronto, que negar 1012. É, confirme, é, pelo ativo, encontra interditado aqui, a direita da Creal. Afirmativo, taxi é via Indy e Alfa, reporte, ponto de espera, ponto, 1896. Alfa, reportando a ponto de espera, voo 1896. Localizado ao 3170, turno 8, decimal 95. M746, solo 54, livre à direita, taxi Alfa Juliette por 102. Alfa Juliette por Torre, boa noite, Otan 3170, externo, baixou e travou. 3170, boa noite, 120 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na pista 10, Otan 3170. Confirmando, 110 graus, 08 nós, está livre, posto, 3170. 11-3170. Autorizado ali, MT. Estou no zero, gol no 896. Autorizado ali, MT, gol no 896. Feito no 70, solo 58, livre à direita, taxi Alfa Juliette, motor 08. Alfa Juliette 08, direita, 3170. Boa no 896, vento 110 graus, 089, autorizado a linha de decolar, pista no zero. Autorizado a linha de decolar, pista no zero, boa no 896. Atenção infra-aero no pátio 1, prossiga, está autorizado, ingresso no 028 para revisão, autorizado. 196, colado 00, controle 119.35. 119.35, obrigado, bom dia, boa Páscoa. Controle Salvador, bom dia, Gol 1896, cruza 2.000 pés. Gol 1896, bom dia, contato radar, virou 370, sai da PUCA. 370, no perfil da PUCA, Gol 1896. 896, chama Recife no 2545. 2545, obrigado. Bom dia. Boa paz. Aumente.